Mãe, eu dou graças a Deus por sua vida, por ser seu filho e por aprender tanto com seu amor de mãe. Creio que Deus sempre tem grandes bênçãos para sua vida, pois você tem sido uma mulher fiel, cheia de fé e o coração repleto de amor. Você tem andado com paciência, buscando sempre o melhor para sua vida. Deus tem guardado seus passos, tem sustentado sua fé, pois Ele lhe ama muito e esse amor é repassado. Eu sinto isso porque sou seu filho, sou fruto do seu amor, sou parte de sua história, um pedaço do seu mundo e um sonho que se realizou na sua vida. Que Deus lhe conserve assim, especial, amiga, mãe e serva desse Deus que pode todas as coisas. Te amo muito e não tenho dúvidas de que a sua capacidade de ser exemplo de amor continuará vencendo os limites do tempo. Feliz aniversário a essa mãe maravilhosa. Que o céu lhe cubra de bênçãos como recompensa pelo coração bondoso que existe no seu peito. Parabéns, mãe. Feliz aniversário.